Na última quarta-feira, orientadoras do STARF e o estacionamento rotativo de Foz do Iguaçu estiveram na prefeitura da cidade para reivindicar referências no plano de carreira da categoria. Também estavam entre as reclamações das trabalhadoras, melhores condições de trabalho e o aumento do efetivo do município. Após breve protesto em frente à prefeitura de Foz do Iguaçu, as orientadoras tiveram uma reunião com o secretário de administração do município, Ricardo Kuman, que prometeu uma reunião com o Fostrans e, por consequência, a revisão do escalonamento das referências das orientadoras, como contou Luciane Melotto, que estava na reunião. Verificar o posicionamento do possível escalonamento das referências, porque assim, a gente entende que é um valor relativamente alto, o impacto desses valores, e o acordado foi que ele vai tentar dar as 17 referências que foi acordado em junho do ano passado com o prefeito, de uma forma escalonada. A orientadora também comentou o impacto destas referências na remuneração mensal das orientadoras, tanto as que entraram há pouco tempo, como também as que já são funcionárias de carreira. Assim, hoje a maioria recebe o mínimo do município, porque o nosso salário é abaixo e precisa de complementação para que chegue aos 1.017. A referência 43 está em 1.380. E a 36, que foi acordada inicialmente, está em 1.127. O ganho é que vai ter um ganho real, porque mesmo aquelas que entraram hoje, que ganham o 1.017, as que entraram há 5, 6 anos ganham também porque o salário inicial é baixo. O ganho vai ser relativamente de R$ 200 a R$ 300 por orientadora. Só que assim, você vai ter esse ganho porque as referências que você já tem vão se manter. Você não vai ficar só naquela base mínima. Então, para nós, vai ser bom. Durante a manifestação de quarta-feira, algumas trabalhadoras reclamaram da falta de efetivo nas ruas da cidade e as dificuldades de se trabalhar com um número considerado por elas baixo para a realização do serviço. Luciane Melotto comentou a possibilidade de realização de concurso público. O efetivo a gente pede mais, porque hoje na rua nós estamos apenas em 28 meninas. Então, quando a população reclama de, eu não acho a menina, não é porque a menina está se escondendo, é porque realmente a menina tem que cuidar de 3 a 4 quadras. Então é humanamente possível que ela esteja presente em todos os locais. Então a gente pede que faça novo concurso, que nós temos 12 vagas em aberto, que foram as pessoas que saíram e não foram repostas, e que, se possível, aumente o número de orientadoras, pela quantidade de vagas que estão sendo aumentadas também. Já na última quinta-feira, orientadoras do STARF e o superintendente do Fostrans, Paulo Tremarim, estiveram em reunião e entraram num acordo quanto à questão do escalonamento das referências salariais das orientadoras. Ficou decidido que o acréscimo de 5 referências será disponibilizado imediatamente, 5 outras referências serão dadas em agosto e mais 5 em 2015. Thaís Montenegro para a CBN Foz.